cinco, uma cintada que eu pago já. Do branco pinto, se houver estica eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe uma pique e põe na andar. De espada à cinta, já que ele quer rei da quem dá de mar. Bem me diziam, bem me avisavam como era a lei.